Neto LX. Ela é perigosa, bandida sem coração. Viaja nos maloca, trajando copão na mão. Tá no paredão, tá no paredão. Descendo a xereguinha na intenção do limão. 5, 7, cafajeste, cabelo em pique de chefe. Quero dar pro novo cancelador de CP. 5, 7, cafajeste, cabelo em pique de chefe. Quero dar pro novo cancelador de CP. Pode pra caralho, speedboom de 5, 7. Pode pra caralho, speedboom de 5, 7. Tá com xeregão. No chão, quer sentar pro novinho, ladrão de coração. 5, 7, cafajeste, cabelo em pique de chefe. Quero dar pro novinho, cancelador de CP. André CDs, o moral de Biguara. Neto LX, vem pra revoada do gordinho. Sucesso! Ela é perigosa, bandida sem coração. Viaja nos maloca, trajando copão na mão. Tá no paredão, tá no paredão. Descendo a xerequinha na intenção do irmão. 5, 7, cafajeste, cabelo em pique de chefe. Quero dar pro novo cancelador de CP. 5, 7, cafajeste, cabelo em pique de chefe. Quero dar pro novo cancelador de CP. Pode pra caralho, speedboom de 5, 7. Pode pra caralho, speedboom de 5, 7. Tá com xerecão, tá com xerecão no chão. Quer sentar pros dormir, ladrão de coração. 5, 7, cafajeste, cabelo em pique de chefe. Quero dar pro novo cancelador de CP. Neto LX. Sucesso!